Esse aqui é seu filho, a cara do pai. Parabéns. O 976, o ano que eu nasci, já sanão bate caverna no mundão. Apareci 10 horas da manhã, em plena terça-feira, na sala da casa minha. Mãe a parteira, o homem do bar, que correu pra ajudar. Na hora H pediu pro Deda, corre, vai um carro buscar. Deda sai, desesperada, atravessa o Jaçanã, sentido Vila Sapo. Chama o táxi, não aguenta, chama o outro. O tempo tá correndo, todo mundo nervoso. A minha mãe a gritar, sangue sem parar. Rompeu a bolsa e o carro, nada de chegar. O que fazer? O que falar? Ninguém era médico, não podia tocar. Finalmente, chega a ambulância, levam lá pro São Luís. Ela feliz, toda feliz, ela diz: o seu nome vai ser Alessandro. Ela contente no banco da frente, minha avó chorando. Passa dias, passa horas, passa ano, e eu com 2 anos no Jaçanã morando. O desespero do choro, a solidão, despejado da casa, dormindo no chão do lixão. Em cima de nós um fio de alta tensão. Não tinha luz, o medo da escuridão. Passa dias, vou lembrando. Passa horas, vou lembrando. Muita gente me conhece como um Lakers e pá, pá, mas meu nome é Alessandro, eu sei. Passa dias, vou lembrando. Passa horas, vou lembrando. Muita gente me conhece como um Lakers e pá, mas meu nome é Alessandro. Amaro recebia o dinheiro da minha avó. Curtia as baladas, mas não andava só. Se mostrava pras mulheres, minha mãe dentro de casa. Torrava o dinheiro e o aluguel não pagava. Dormia num cômodo sujo, mau cheiro. Rato, cobra barata, morcego, medo. Nós morando no lixão, ele no bar. Curtia o bilhar, visitar nem pensar. O nome do meu pai se encontra no meu registro. Tá no RG, mas nunca andou comigo a minha mãe. Mó guerreira, sofredora, minha avó. Sem palavra, meu amor de pessoa. Vó, você sabe, quer ver o neto bem. Chamava o bola de Pante ou de Sandilei. Na fila do hospital, o alicerce trincou. O infarto atacou, o coração parou. Um choque da família magoou, bola pra frente. Ter tempo ao tempo que Deus pertence. Tio Negão Baú, Deda, tio Fred, Rocha, Elzani, tia Eliette. Família Rocha, duro como pedra. Tudo acontece, mas nunca amarela. Vá, passa dias, vou lembrando. Passa horas, vou lembrando. Muita gente me conhece como um Lakers e pá, pá. Mas meu nome é Alessandro, eu sei. Passa dias, vou lembrando, ó. Passa horas, vou lembrando. Muita gente me conhece como um Lakers e pá, pá, pá. Meu nome é Alessandro. Só pra ver adrenalina, mil volts. Tocava nos bailes da vida, toda noite. Quantos rolê curtia, eu e o Fred. Com a pubica marrom, o Chevette 77. Sentido Santana, ele e o Surtão. Mexe com ele mais, meu sobrinho não. Não faz falta, me lembro de grandes momentos. A vida vem fazendo história, fica no meu pensamento. Pai como amado, nunca prestou. Eu tive um padrasto que me deu valor. Lazarou, me deu o do bom e o do melhor. O mais importante, nunca deixou minha mãe só. Só. Tivemos momentos difíceis. Não tinha casa para morar. O cair é do homem, mas o a levantar é de Deus. Graças a Deus, eu sou feliz porque tenho meus filhos, tenho netos ao meu lado. Eu sou Daniel. Papai. Esse é o meu filho. Lutou, lutou e conseguiu. Amo o Lakers, que é meu filho, e o Bola também. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor me fez. Uau.